3399, a próxima voz de espera está pronta. Tá 3399, autorizado a linha decolar pino 0, vento 070 graus 049. A linha decola 3399. Uno, dois, dois, nove, sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 25, 1, altera 1238, 1229, obrigado, bom dia. Bom dia. Já 3399, decola os 46, chama controle Salvador 119-8. Já 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, você é 3399, decolando seu escudo. Centro 399, bom dia, contato radar, subotado nível 340, autorizado direto Leda. Voando Leda, subindo para 340, até 3399. nome é 251, sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, 123, 8, bom dia, me desce quando? Bom dia. Então, 3399, informe por quantas milhas? É, só uma. Desceu, já está virado à esquerda. Sente. Então, 3399, sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. segundo, 238. Obrigado, bom dia. Bom dia. Alinha 225, bom dia, autorizada a chegada a Banff, reporte para a descida. Centro, seu nome é 225, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4, voo direto Serra Vita 367. Azul 4040, bom dia. Autorizado, alinha da Galáxia no 0, vento calmo. Alinha da Galáxia no 0, azul Azul 4040, decola os 10, chama o motor de Salvador 119, décima 8. 119, décima 8, azul 4040, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4040, decola. Azul 4040, bom dia, contato radar, suba para o nível 360. Após 2000 pés, autorizado direto alerta. 360 após 2000 alerta, obrigado. 040, chama aí, Recife em 260, antena 288. 260, 288, bom dia. Bom dia, voo 961, ponto estará no zero, pronto. Voo 961, bom dia. Autorizado, além da galáxia no zero, vento calmo. Ali ele falou no zero, voo 961. Autorizado, o RNAV parou 6295. 25, aparência vida 367, voo 366, descida a partir de agora para 25.0 pés. Última tração, motor 104, livre final, RNAV, chama estabilizado. 7, autorizado, o RNAV está 10, desce para 257, última 0, 14, chama 625. Decola 20, chama controle Salvador 119, décima 8. 198, bola 961, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bola 961, da Oleda. Galera, estou mandando de novo 360, com 2000, Oleda. 360, 2000, Oleda, bola 961. situação, ver se mantém livre de novo 040, beleza, de chegada, bom. Deixa eu meter em 1895, acho que não é 1895. 1895. Zero 966, venda presente o CAVIDO 367, após o CAVIDO 366, descida para a agora para 2500 PES, último transformador no 0114. Além do procedimento, é aeronave, chame estabilizado na final do procedimento. Quanto ao 3, 5, 7. 2507, desça para 25000, altimetro 9094. Ou se a Rita 367, chapéu 366, da linha final do aeronave, chama estabilizado. Ok, para 2500, a luz vai reportar estabilizado. 99 no meio, no solo aos 39, livre direita, chama só 1, 2, 1, decimal 9. 3, 8, 2, 9, igual 99 no meio. Solo 7, aguarde pista livre. Pulo autorizado, pistão no zero, vento 0 no 0 grau com 3,9, altímetro no 0 no 4. Vento 3,5 no 7, solo 4, 1, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, 9, boa.